Hi friends! No vídeo de hoje eu ouvi a Milene Manumaia falando mal de mim pelas minhas costas. Oh, pelo menos é o que a Ni vai pensar, gente. Vem! Oi. Gente, eu tô aqui com ela, do canal Milene Manumaia. E hoje nós vamos fazer uma trollagem com a Ni. Isso mesmo, gente. Ai, meu Deus! O que, que a gente vai fazer? A gente vai fingir que elas estão falando mal de mim pra Ni, sabe? Vocês falam alguma coisa mal de mim, isso, sabe, gente?